E eu vou deixar o hino de Portugal para todos os portugueses espalhados pelos quatro cantos do mundo. Ora então, vamos então ouvir o hino de Portugal. Até já. Dá-lhe beijinhos por mim, ai, se ela estiver acordada. sei que fumas, tu és o fumador. Tu és o Mariquinhas, tu és o meu amor. Tu és o Zé que fumas, tu és o fumador. Tu és o Mariquinhas, tu és o meu amor. Já te dei o coração, ai, coisa que dar não podia. Já te dei o coração, ai, coisa que dar não podia. Já te dei a melhor prenda, ai, que no meu peito trazia. Já te dei a melhor prenda, ai, que no meu peito trazia. Tu és o Zé que fumas, tu és o fumador. Tu és o Mariquinhas, tu és o meu amor. Tu és o Zé que fumas, tu és o fumador. Tu és o Mariquinhas, tu és o meu amor. Tu és o fumador, tu és o Mariquinhas, tu és o meu amor. Tu és o Zé que fumas, tu és o fumador. Tu és o Mariquinhas, tu és o meu amor. Tenho corrido mil terras, ai, aldeias mais de 40. Tenho corrido mil terras, ai, aldeias mais de 40. Tenho visto caras lindas, ai, só a tua me contenta. Tenho visto caras lindas, ai, só a tua me contenta. Tu és o Zé que fumas, tu és o fumador. Tu és o Mariquinhas, tu és o meu amor. Tu és o Zé que fumas, tu és o fumador. Tu és o Mariquinhas, tu és o meu amor. Ora, muito bem, são 17 horas e 29 minutos. Espero que estejam a passar uma boa tarde. Ora então, estejam todos preparadas e preparados para a minha receita da avó pela volta das 6 horas e 10, mais ou menos, eu vou dar. Ora então, continuamos com a música e uma continuação de uma boa tarde para todos. Ora, sejam bem-vindos todos e uma boa tarde para aqueles que estão à escuta sempre da Rádio Arcanciel 96.2, Orleão. Ora então, vamos à música e até já. Mas eu disse-lhe que não, ouvi-o logo falar. Mas eu muito Quando liga a telefonia e sintoniza a Rádio Arc-en-Ciel, liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. A Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. A Arc-en-Ciel, ligue-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. Amar e ser feliz. Amar e ser feliz. Passear contigo, amar e ser feliz. O que mais quero da vida? Ter amor e muito amor para dar. Ter amor e muito amor para amar. Passear contigo, amar e ser feliz. Mas que importa que se diga que amar assim é a brincar. Vem amor, vem passear. Passear contigo. Vous pouvez m'aider à la trouver. Elle a les yeux bleus, Belinda. Elle a le front blanc, Belinda. Ça fait 10 fois qu'elle s'en va et qu'elle revient. C'est elle qui fait mon cœur et qui défait mon cœur de ses mains. Comme je l'ai fait souvent. Mais j'entends crier ma solitude. Je l'appelle et ma voix tombe dans le vent. Elle est dans mon sommeil comme une fleur. Un soleil sans soleil et sans chaleur. Elle a les yeux bleus, Belinda. Elle a le front blanc, Belinda. Elle a les, elle a les yeux bleus, bleus, bleus. Belinda, oui, bleu, elle a le, elle a le front, le front blanc, blanc, blanc. Belinda, blanc. Elle a les, elle a les yeux, yeux, les yeux si bleus, bleus, bleus. Belinda, oui, bleu, elle a le. Já fui. Au fond de la classe, la classe, la classe. Ora, muito bem, são 17h59, esperam que estejam a passar uma boa tarde, de preferência ao quentinho, aquelas pessoas que puder, porque está um bocado frio, e então a tomar um chazinho bem quentinho, que faz muito bem, isso é importante. Ora então, eu vou-vos deixar aqui com a nossa grande artista Maria Lisboa. Maria vai com todos. Ora então, até já. Se pensas que eu sou mulher atrevida, estás enganado, pois não sou assim. Só quero um homem que me dê carinho, e como tu não interessam para mim. Sei bem que andas à minha procura e dizes estar muito apaixonado. Não acredito nas tuas palavras, leva o teu charme para outro lado. Porque eu não feliz, porque eu não sou. A Maria vai com todos. Ai, eu não. diz dá sempre em pinos, por não limpar as piorda, ou porque tenho de menos dos ou três botões na forda. Para a voz devolver, cada zé nunca se ajeita, se para a esquerda se dizer, ouvir sempre para a direita. Boca marchar, andar a fartar, se és bom militar, galopa, anda para a frente e mostra que a gente sabes andar na tropa. As botas de azar são tão grandes e velhotas que uma volta chega a dar sem sequer mexer em botas. Os topos de aflição quais sempre me desmancho, só não faço confusão ao ouvir do capo ao rancho. Toca a marchar, andar a fartar, se és bom militar, galopa, anda para a frente e mostra que a gente sabe andar na tropa. Qual rapaz quando avança é sempre um tal jeitinho que trago a vizinhança todas as presas pro beicinho. E não julguem que me calgo ao mostrar-me tão aflito, se um dia chega a cabo vai ser o bom e o bonito. Bota na chora, andar a fartar, se és bom militar, galopa, anda para a frente e mostra que a gente sabes andar na tropa. Sim, meu sargento. É assim. Em sentido, não se faz continência nem nada, não? Desculpe. Passa lá, oh... Esse direito. Não posso. Ponha as pernas direitas. Não posso, curvado. Ah, porque ando muito a cavalo quando era pequeno. Sim. Passa lá uma coisa. Qual é a sua mão esquerda? A minha mão esquerda. Sim, qual é a sua mão esquerda? A direita. Pronto, não sabe onde está a esquerda e onde está a direita. A minha mão direita está aqui do lado do coração, meu sargento. Ah, e a esquerda qual é? É outra, não? Pois é, não. Então como é esta? Esta aqui é a direita? Pois é, não é? Oh, senhor, não seja pátria. Esta é a esquerda. Sim, senhor. Aquela é a direita. Sim, senhor. Esta é a direita e esta é a esquerda. Sim, senhor. Esta é a esquerda, aquela é a direita, aquela é a direita e esta é a esquerda. Qual é a direita? Mas o meu sargento é baralho, como é que eu posso saber? Ah, valha-me Deus. É muito estúpido, nem parece que é da Madeira, são tudo pessoas inteligentes, olha. Olha, vá para a forma, sabe? Ai, Jesus, vai. O que vai ser de mim hoje? E hoje vai ter então uma manguinha de capote para o seu jantar, que é para se consolar. Cruz, a renúncia. Toca a marchar, andar a fartar, se és um militar, galopa. Manda para a frente e mostra que a gente sabes andar na tropa. Toca a marchar, andar a fartar, se és um militar, galopa. Manda para a frente e mostra que a gente sabes andar na tropa. Boa noite a todos e até qualquer dia, se Deus quiser. A cidade. muito bem, são 18 horas e 11 minutos. Espero que estejam a passar uma ótima tarde aqui na Rádio Arcancel 96.2. Ora então, eu cá estou com a minha receita da avó, que vai ser pataniscas de bacalhau. Pode ser comida, acompanhadas com um bocadinho de arroz de feijão, com um bocadinho de tomate, ao gosto de cada um. Aquele arroz solto fica muito bem as pataniscas a acompanhar. Mas também pode ser acompanhadas depois com uma salada, ao gosto de cada um. Ora então, eu vou dar mais ou menos a receita para 6 pessoas. Pegámos em duas postas numa terrina, duas postinhas de bacalhau, bem desfiadinho lá dentro, sem espinhas. E de seguida juntámos-lhe uma boa cebola bem picada dentro da terrina. De seguida juntámos-lhe um raminho de salsa bem picada. De seguida juntámos-lhe uns 4 ovos dentro dessas duas postas desfeitas, desfiadas. De seguida juntámos-lhe uma colher de farinha de trigo. Então mexemos os ovos, o bacalhau, a cebola, a salsa, tudo bem mexido. Depois de estar bem mexido, durante aí uns 3 minutos a mexer, pegam e têm um tacho ao lume com azeite ou com óleo, como vocês preferirem, a ferver. E então, colher a colher, deitam lá no tacho para fritar. Viram de um lado, viram do outro, à cor que vocês querem. Fritas lentamente. Mas quando as deitar ao tacho, tenham o óleo ou o azeite a ferver. Nunca podem ser deitados com o óleo frio. Vá lá. Então, de seguida, vão tirando e vão deitando, vão pondo numa travessa ao lado e estão prontas para comer quando estiver todas preparadas. Tenham um arrozinho solto a acompanhar, ou uma salada, de preferência, como vocês quiserem. Ora, podem preparar isso hoje para o jantar, e se me quiserem convidar, eu também aí vou comer, não me importo. Ora, um bom jantar e um bom apetite para todos vocês. Ora então, vamos à música e até já. Minha mãe é pobrezinha, não tem nada para me dar. Dá-me beijos, coitadinha, e depois põe-se a chorar. Dá-me beijos, coitadinha, e depois põe-se a chorar. Bonecas e Marianela, dois engraçados garotos, foram sentar-se os marotos por sob a minha janela. Misto de zelo para ela, andas tão mal vestidinha. Ando sim, mas não é minha a culpa de andar assim. A vida está tão ruim, minha mãe é pobrezinha. Tu nunca andaste calçada, nunca tiveste sapatos. Ela baixou os gaiatos, olhe-te sem vergonhada. Tu nunca tiveste nada, uma corda para saltar, um arco para brincar, um tambor, muitas bonecas. Minha mãezinha de becas não tem nada para me dar. Eu não posso perceber, tu nunca foste à escola. Para a gente pedir esmola não precisa saber ler. Então, onde vais comer? Apenas beijos, que perdoa que eu te diga, se não enchem a barriga, não devem matar desejos. Mas não sabem

trabalha com impostos a pagar. Deves questões, vais para a cadeia, roubas milhões, vais passear. A fome caminha nas ruas e a fortuna tem motorista. És escravo em part-time de um mundo oportunista. Quem me dera não ter bolsos para o meu bolso não roubar. Melhor mesmo é ser malandro, assim tens mais que ganhar. Oh, meu povo português, gente boa e de trabalho, cantem hoje e não sabes, e vai tudo de rimbombalho. Oh, meu povo português, gente boa e de trabalho, cantem hoje e não sabes, e vai tudo de rimbombalho. Oh, meu povo português, gente boa e de trabalho, cantem hoje e não sabes, e vai tudo de rimbombalho. Oh, meu povo português, gente boa e de trabalho, cantem hoje e não sabes, e vai tudo de rimbombalho. Ao meu povo português, gente boa e de trabalho, cantem hoje a nossa vez, e vai tudo de rimbombalho. Ora, muito bem, são 18 horas e 25 minutos, desculpem lá. Eu vou deixar aqui a música que vou passar, que é Mãe Querida, Gata e Tony Carreira. Eles vão cantar e vai ser para todos os doentinhos e espalhado pelos quatro cantos do mundo, para que eles tenham uma rapidez melhora. Ora então, aqui vai António Carreiro, Mãe Querida. Mãe querida, mãe querida, o melhor que a gente tem, não há outro amor na vida igual ao amor de mãe. Feliz quem possa dizer que tem ainda quem lhe dê um ser. Feliz quem possa contar para se aconchegar. Graças a Deus que tenho ainda carinhos teus, minha mãe querida. O teu consolo, compreensão, tuas palavras cheias de thank you. Muito bem, e assim vamos ficar agora com o nosso Roberto Leal. Dá cá um beijo. Este é para todos aqueles que estejam à escuta da nossa Rádio Arco-Íris 96.2. Ora então, aqui vai. Sintoniza a Rádio Arconciel, liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. A Arconciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. A Arconciel, liga-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. Perdidas, nasce o medo de viver amor. coragem, amor, amor, amor. Coragem para te esquecer, esquecer, esquecer. E à noitinha quando fico sozinho, eu falo baixinho às pedras da rua. Se o meu destino é assim tão negro, negro, negro, negro, a culpa não é tua. Se o meu destino é assim tão negro, negro, negro, negro, a culpa não é tua. Nasce a dor que vem do peito, amor. Nasce a força para lutar. A vida que eu rejeito, amor, neste jeito de achar. Nascem plantas sobre a terra, amor. Nasce o ódio de viver. Só não nasce em mim coragem, amor, amor, amor. Coragem para te esquecer, esquecer, esquecer. E à noitinha quando fico sozinho, eu falo baixinho às pedras da rua. Se o meu destino é assim tão negro, negro, negro, negro, a culpa não é tua. Se o meu destino é assim tão negro, negro, negro, negro, a culpa não é tua. Nascem cidades famosas, nasce tudo o que há no mundo, amor. Nascem flores que não são rosas neste mundo tão imundo, amor. Nasce criança no lar, o rio e amanhecer. Só não nasce em mim coragem, amor, amor, amor. Coragem para te esquecer, esquecer, esquecer. E à noitinha quando fico sozinho, eu falo baixinho às pedras da rua. Se o meu destino é assim tão negro, negro, negro, negro, a culpa não é tua. E à noitinha quando fico sozinho, eu falo baixinho às pedras da rua. Meu destino é assim tão negro, negro, negro, negro, a culpa não é tua. Se meu destino é assim tão negro, negro, negro, negro, a culpa não é tua. Se meu destino é assim tão negro, negro, negro, negro, a culpa não é tua. Se o meu destino é assim. Foi um dia nas fontainhas que a vi falando com umas amigas. Atirei-lhe beijos, elas riram das gracinhas. São coisas próprias da rapariga. E eu voltei todos os dias a procurei e soube que ela se chamava Rita. Foi a moça mais bacana que encontrei e tinha os cabelos presos com uma fita. Maria Rita, Maria Rita. Eu pergunto à multidão, mas ninguém a viu passar. Maria Rita, Maria Rita. Chegou a madrugada, ninguém sabia de nada. Eu voltei tão triste, tão triste. Que se ela soubesse, voltava para me abraçar.

caiado, pastores guardando gado, imagens que hoje não vejo. Quando liga a telefonia e sintoniza a Rádio Arconciel, liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. A Arconciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. A Arconciel, ligue-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. Da vida vivida, desta nostalgia. No campo tanta beleza, uma rica natureza, as fontes sempre a correr. Me deixo sempre cobiça, um cucharro de cortiça, nos convidava a beber. Saudades, tenho saudades, de ver por essas herdades as ceifeiras a ceifar. Os campos tão floridos, para a poeira cevada e trigo, e o rancho sempre a cantar. Os anos passar para trás de cá, saudades de cego, lembranças sem fim daquele jardim que é hoje o céu. Águas das fontes, ribeiras e montes da tua alegria, da esperança perdida, da vida vivida, desta nostalgia. Aquele jardim que é hoje o deserto, a água das fontes, ribeiras e montes da tua alegria, da esperança perdida, da vida vivida, desta nostalgia. Que não lhe deixe na mão e não lhe faça sofrer. Se você já se cansou de viver na solidão, confie em mim, aceite o meu coração. Se você gosta de ouvir velhas canções de amor, se já sofreu por alguém e esse alguém lhe deixou, se você sonha viver uma bonita paixão, confie em mim, aceite o meu coração. Você procura o amor, eu procuro também. Já que você me encontrou, deixe eu ser esse alguém. Você procura um amor, eu procuro também. Já que você me encontrou, deixe eu ser esse alguém. Já sofreu por alguém e esse alguém lhe deixou, se você sonha viver uma bonita paixão, confie em mim, aceite o meu coração. Você já que você me encontrou, deixa eu ser esse alguém. Você procura um amor, eu procuro também. Já que você me encontrou, deixa eu ser esse alguém. Você procura um amor, eu procuro também. Já que você me encontrou, deixa eu ser esse alguém. Você procura um amor, eu procuro. Time, weather, and... Always. Curtição. Este é o sucesso mais quinto, Brau. Bomba Latina. Bomba Latina. Os meus beijos que envenenam. Tenho a chama que te queima, amor que te condena. Eu tenho o teu controle, o meu coração a ritmo acelera. E na tua vida eu sou a primeira. Tenho qualquer coisa que te desespera. Vamos lá gozar. Bomba Latina, sou pura adrenalina. Uma paixão de rosas e espinhos. Calenta como um fogo. Bomba Latina, o ritmo que domina. Sensual, eu vivo a vida sem medo da loucura do amor. Chique bom, chique bom, bom, bom. Chique bom, chique bom, chique bom, bom, bom. Chique bom, chique bom, chique bom, bom, bom. Chique bom, chique bom, chique bom, bom. Bomba Latina. Número 1, Ana Malhoa. Tropical Urbano. Assim cheguei ao fim da minha missão, espero que tenha sido do vosso agrado e assim me despeço até para a semana. Que vocês tenham um bom fim de semana, cheio de amor e de paz e de carinho, sempre junto das pessoas que vocês mais amem. Ora então, até para a semana e um meu bem-aja para todos aqueles que estiveram à escuta da Rádio Arco-Íris 96.2. Ora então, um bom fim de semana a todos e o meu bem-aja. Oi, oi, oi, oi, eu gosto do meu cantinho. Oi, oi, oi, oi, porque sou o filho do Minho. L'Association Portuguesa de Gien organise une soirée dançante, o baile do ano. C'est quand? Le 30 novembre 2019. C'est où? À la salle Cuiri à Gien. Et avec qui? Avec le groupe Capa Negra e o Cri Ribeiro, à salle Cuiri à Gien, réservation au 02 38 38 16 64 ou au 06 33 01 83 00. Venez nombreux, venham todos ver, ouvir e dançar o Cris Ribeiro e Capa Negra no 30 de novembro em Gien, salle Cuiri. Opa, vamos lá todos! On y va? Oui! Hei de voltar mais uma vez.